Olá, pessoal. Eu conheço uma pessoa que disse certa vez: "Eu nunca terei uma boa relação com as pessoas. Eu sempre estrago tudo." Ela tinha razão em parte. Todas as vezes que ela conhecia alguém, ela criava inconscientemente razões pelas quais as pessoas deixariam de ficar próximas a ela. Se ela chegasse atrasada, por exemplo, ia logo dizendo, garantindo para as pessoas: "Eu sempre chego atrasado." Se as pessoas e ela tinham um desentendimento, ela logo ia dizendo: "Eu sempre estou brigando com as pessoas." Mais cedo ou mais tarde, ela se convencia que a outra pessoa não merecia sua presença, não merecia a sua relação, o seu carinho, o seu afeto. Então ela concluía o óbvio: "Tá vendo? Acontece todas as vezes. Nunca vou ter uma boa relação com ninguém." Ela teve que perceber que lutar por suas limitações era apenas um hábito negativo que poderia facilmente ser substituído por outro, um hábito positivo. Hoje em dia, essa pessoa está muito melhor. Quando ela se pega revertendo o hábito antigo de ser pessimista quanto às suas relações, ela dá uma boa gargalhada e diz: "Nem sempre eu faço isso." A verdade é que muitas pessoas gastam boa parte da sua energia lutando por suas limitações. "Não consigo fazer, não vai dar, eu sempre fui assim, nunca terei uma relação legal com ninguém." E inúmeras outras afirmativas negativas e desencorajadoras. As nossas mentes são instrumentos poderosos. Quando lutamos para manter determinada posição, torna-se impossível alterá-la. É a mesma coisa, por exemplo, que você e eu muitas vezes dizemos: "Eu não sei falar em público." Logo você tratará de encontrar exemplos que provem essa sua posição. Num instante você vai lembrar de momentos medíocres das horas do colégio em que você era chamado para falar em público, ou recordar de como se sentiu esquisito da última vez que tentou pegar o microfone e falar para muitas pessoas. Você encherá sua mente de limitações que vão impedir você e sequer tentar mudar esse cenário. Para se tornar um grande orador, um grande escritor ou qualquer outra coisa, é preciso um passo para silenciar o maior de todos os críticos: nós mesmos. A dica de hoje é que sempre que você lutar por suas limitações, não se desaponte. E acredite que aquilo é uma grande oportunidade de mudança. Fique em paz, um grande abraço e até a próxima.